o titular das antipatias, Aideu Fernando. Tudo bem, Aideu? Bom, Maurício. Ué, cadê o Maurício? Maurício fez uma pequena viagem, Aideu. Maurício estava rouco, pediu uma liberada hoje, foi liberado e foi pra Vitória resolver uns pepininhos. Ah, né? Sim. Mas então é por isso que o ar está mais respirável. Não, não é nada disso. Que maravilha. Não, eu senti que tinha alguma coisa melhorando aqui no estúdio. Aideu, para com isso. Olha, se eu soubesse que tinha preparado aqui uma antipatia pra ele ficar até lá o dono 2000. Não, que preparar antipatia, ele ficar lá até o ano 2000, ele então volta amanhã, aqui, tá bom? Então aqui vai um bowl bem caprichado para você, Barbosa. Bowl tá para você. Bowl para você também, Aideu. Mas qual a antipatia que você vai apresentar hoje? Olha, uma antipatia. Tô sentindo que tem alguma coisa errada aí no ar, hein, Barbosa? Existe uma melodia que não condiz com a sua pessoa. Agora sim, o seu tema preferido. Ah, agora melhorou, né? Não é? Eu estava fazendo de bobo aqui, não sim. é? Sim. Mas não Chuquinha. Tem problema. Para, Aideu, vambora. Vamos lá, antipatia de hoje. Ô, Paulo Roberto, para com isso, Paulo Roberto. Deixa rolar isso, senão isso vai enrolar até amanhã. Vambora. Exatamente. A antipatia de hoje é qual? É para acabar com o assanhamento de sua vizinha, para ela parar de pedir açúcar na sua casa. Mas, Aideu, você acha que a antipatia é importante mesmo, Aideu? O quê, Barbosa? Essa aí, acha mesmo? Olha, tem vizinha assanhada que vai pedir açúcar e ainda vai com uma caneca na mão e com um shortinho. Que shortinho? Só para mexer com o marido da fulaninha. Não, Aideu. Chega na casa da vizinha, dá a maior rebolada. Que isso? Fazendo aquele charme, não é? Não, não. Vizinhozinho, pode me ceder um pouquinho de açúcar? Ai, tá bom, Aideu. Tá, já me convenceu, Aideu. Como é que é essa antipatia? Vamos lá. Vamos lá, então. É o seguinte, lápis e papel na mão. Vamos lá. Espalhe um pouco de sal numa folha de papel almaço virgem. Peraí, um pouco de sal numa folha de papel almaço virgem. Exatamente. Porque folha branca intacta, nunca utilizada, ok. Uma leve camada, não é? Camada leve, tá bom. Em seguida, coloque dois palitos de fósforo. Fósforo. Em forma de cruz. Tá. Coloco dois palitos de fósforo em forma de cruz, tá bom. Um palito riscado embaixo e o palito virgem em cima. Ah, o palito riscado embaixo e o palito virgem em cima. Exatamente. Tá bom, um de cabeça preta e o outro de cabeça vermelha. Tá bom, tá certo. Coloque sobre os palitos de fósforo uma rodela de pepino. Coloca sobre os palitos de fósforo uma rodela de pepino. E vírgula. Dois pontos, exclamação. Que isso? Coloque a palma da mão esquerda sobre o pepino. Coloca a palma da mão esquerda sobre o pepino. Pressionando os palitos que vão pressionar o sal. Pressionando os palitos, pepino pressiona os palitos pressionam o sal, tá isso. Legal. Tá entendendo até aí, Barbosa? Tudo, aí deu. Levante, feito isto. Levante a mão direita para o céu. Levanta a mão direita pro céu. Com a mão limpa e lavada com o sabonete virgem. Ah, tem que lavar a mão com sabonete virgem. Exatamente. Também. Exatamente. Tá, diga três vezes. Mão estendida pro céu, digo três vezes. Isso. Palito que está sobre o sal. Pepino que vem da horta. Suma já daqui com aquela vizinha da bunda torta. Ai, meu Deus do céu. Ai, Aideu. Tá bom. Gostou, Barbosa? Só isso, Aideu. Ei. Maravilha. Então é só fazer isso que garante a vizinha não vai mais provocar marido de ninguém. É não, isso? Garantir não garante 100% não é? Não? Mas se ela continuar a insistir, não é? Basta você chegar perto dela, não sim. é? Puxa a cabecinha dela assim, a orelha, coloca na altura da sua boca. Sim. E diga para ela singelamente, bem calmo. No ouvido dela. Sai daqui, sua perua bunduda, vai se coçar a sua galinha garnizada. Não, aí deu um abraço, tá bom? Rádio Paralela.